Embora se tenha ido, levo minha mãe comigo, talvez por sermos tão parecidos. Levo minha mãe comigo, de um modo que não sei dizer. Levo minha mãe comigo, pois deu-me seu próprio ser.